Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. São agora 20h35 e estamos a dar início a mais um Musicália nestas suas noites de terça-feira. Ora, na passada semana trouxe-lhe música húngara e hoje vou trazer-lhe música proveniente da Roménia. E é precisamente na Roménia que vamos chegar na emissão de hoje. E na próxima, portanto, na de hoje a 8 dias, nestas noites, aliás, de Musicália, dedicada, portanto, às músicas do mundo, no fundo, e porque não são cantadas nem em português nem em inglês, têm uma apresentação muito difícil ou mesmo nula no mercado musical português. Um exemplo de penetração nula no nosso mercado é o tema que acabamos de escutar, Aparente, de Andrea e Adrian. É uma música romena, mais atual, aliás, que está mais virada para o hip-hop, e que, por esse género musical, pela língua em que é cantada e no país de qual é de origem, esta música nem sequer chegou a Portugal. Mas nós, na Rádio Interweb, temos-la, e temos-la, aliás, e trazemos-la para si, que está desse lado e que escolheu a Rádio Interweb para a sua companhia de preferência. Algo que, desde já, agradecemos. Vamos agora ficar com um tema que dá pelo nome de Pentrutini Bomereu, o tema da Brandy. É mais uma música recente da Roménia. Vamos ainda ficar com Florinel Ai Sarutama. É como se chama esta música que vamos ouvir logo depois de Brandy com Pentrutini Bomereu. São músicas agitadas, bem dispostas e com muita energia, tal e qual como o povo romeno, que vive repleto de dificuldades e adversidades, mas que as enfrenta ao som da música e contagiados pelo seu ritmo. Ouvintes, escutemos então, depois de Andrea e Adrian, com Aparente, o tema Pentrutine Bomereu, de Brandy, e de Florinel Ai Sarutama. Bem-vindos a mais um Musicalia. Outras vezes não te aterziu, onde é este graças tio? Fora tira e me atagra, te dores promoção minha. Outras vezes não te aterziu, onde é este graças tio? Fora tira e me atagra, te dores promoção minha. Petro tira e bem mereu, o fim e mame. Tu nos tiques me entregueu, o fim vira. Iubește-mă, iubește-mă, E se há pouco entrei para lhe dar as boas-noites, agora dou-lhe as boas-noites e saio. Trago-lhe dois temas que irão compor esta edição do Musicália e que a irão também encerrar. Dois temas provenientes da Roménia, como já aqui lhe falei. Nari, trazem-nos Vani Midi e, por fim, Denisa Bat Enima. É ela que vai fechar a edição de hoje do Musicália, em que lhe trazemos música romena. É verdade, e na próxima semana também lhe traremos música romena, desta, atual, mas já será uma emissão até um pouco mais alargada, em compensação com a emissão mais reduzida do dia de hoje. Vamos então ficar com estes dois nomes, e eu volto amanhã para mais um Musicália, às 20h30 da noite. Fique bem, já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe JMR. Até amanhã. Nari, nari. Nari, nari. Nari, nigelelu. Nari, nari. Elbi, nilgaranu. Nari, nari. Nari, nigelelu. Nari, nari. Elbi, nilgaranu. Mi khasra ganti lasta dunga khme tewa. Thank you.